Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cast, se fazem Cast Tocam, podemos dizer especial, no sentido em que, como nos aproximamos do final do ano e não queremos deixar de fora nenhum destaque, a verdade é que começamos a ter que repetir destaques ao longo da semana. Assim, à terça-feira, à altura em que estão a ouvir a primeira emissão, e depois repetido ao sábado, estamos a falar pela primeira vez de Lotus Fever. Não que não seja uma banda que já não passa aqui na Boa Nova, de facto assim é, mas agora por via do seu segundo álbum, visto que também existia já antes um EP, motiva uma conversa com um dos mentores da banda para falar sobre este Still Alive for the Grove. Pois bem, e esse mentor que teve a disponibilidade e a boa vontade de falar aqui com a Boa Nova é o Bernardo Afonso. E antes de mais, saudá-lo, bem-vindo aqui, ainda que virtualmente, claro. Exatamente. Olá, muito obrigado antes de mais pelo convite. Muito bem, bem-vindo aqui à Zona Serra Estrela, aqui ao nosso frio. Pois bem, juntemos aqui os dois à lareira para falar um bocadinho sobre o que tem sido os Lotus Fever, sendo que é uma banda que já tem praticamente 4 anos e desde logo tem um EP e um álbum que também teve aqui. Exatamente, exatamente. É o Search for the Meaning no ano de 2014. De algum modo, está aqui descoberto aquilo que é a vossa rotina. De 2 em 2 anos, voltam ao pé de nós com um novo trabalho. De algum modo, é este, foi pensado, ou é um ritmo que de algum modo se foram adaptando para que de 2 em 2 anos tenham um álbum novo cá fora? De facto, neste momento, até agora, nós lançámos um trabalho de 2 em 2 anos, mas não quer dizer que seja, portanto, essa a regra. Rotina, que nós vamos, exatamente. Se bem que nós queremos, de facto, lançar um ritmo mais, portanto, mais acelerado, porque achamos que hoje em dia faz mais sentido os músicos começarem a estar mais em contacto com o público, e isso passa muito também por poder partilhar música mais vezes e não só de 2 em 2 ou em 3 em 3 anos, como se calhar acontecia até aqui. Nós também com este álbum, o que procurámos fazer um bocadinho diferente na nossa metodologia foi sermos nós a gravar tudo, a produzir, a misturar, a masterizar, e isso aí nós achamos que, portanto, temos o nosso estúdio agora da banda, e nós achamos que isto vai fazer com que acelere o processo, ou seja, à partida daqui para a frente esse período de 2 anos será bastante mais curto. Mas o que é facto é que até agora tem sido de facto de 2 em 2 anos, mas certamente agora será um ritmo bastante mais rápido. Your own. Ora, estamos a falar de uma banda que desde lá vamos apresentar os seus colegas, o Pedro dos Arte, o Diogo Teixeira de Abreu e o Manuel Siqueira, que se junta então ao Bernardo Afonso para fazer os Lotus Fever. E é uma banda que tem a génese em Lisboa. Mas até pelas datas que vamos vendo da apresentação deste disco, em que começam por Viseu, depois só um bocadinho mais para ir a Vila Real, depois vem então ao Music Box, para, enfim, porque, como se costuma dizer, se não aconteceu em Lisboa, parece que não aconteceu. E depois vão então ainda a Évora, à Cidade da Harmonia, a Eborense, para mostrarem este disco. Ora, isso faz dizer que vocês, de algum modo, já em 4 concertos estão a correr grande parte do país. Isso tem a ver com a génese dos elementos da banda ou tem a ver com outros fatores que faz com que, de facto, vocês, de repente, já tenham um conjunto de pessoas interessadas em conhecer o trabalho dos Lotus Fever? Não, neste caso aqui foi mesmo... Nós escolhemos, agora quando estávamos a ver como é que iríamos fazer esta tour de apresentação do álbum, achámos mesmo que seria positivo fazer se calhar 2 concertos, 3 concertos, neste caso se calhar não ser 2, antes do concerto da Music Box, que é portanto, a apresentação em Lisboa, com uma casa, numa casa maior, digamos assim, e para rodar o concerto, exatamente. E portanto nós tivemos excelente feedback da última vez que fomos, nomeadamente aí a Vila Real, que já tínhamos ido há 2 anos, e achámos que seria, portanto, um excelente sítio para voltarmos, para podermos começar de novo na estrada e ser, portanto, uns primeiros 2 concertos de rodagem, digamos assim, e pronto, não tem aqui a ver nenhuma, propriamente com a génese da banda, mas sim... Não há ligações a esses locais? Nós temos até, por acaso, ligações ao norte, mas não são ligações assim tão fortes quanto isso, apesar de alguma família Liceu do Norte, mas neste caso nós queremos mesmo Vila Real e depois também Viseu, que será no dia 25 o concerto, Vila Real será dia 26, escolhemos estes 2 sítios porque nos identificámos muito com a última experiência que tivemos no Norte, em Vila Real, e achámos que seria um excelente sítio para começar, também para verificar como é que as pessoas vão reagir a estas novas músicas ao vivo. E muito provavelmente vão à procura da massa estudantil que aí há nesses 2 locais. É este o vosso, entre aspas, como se estivéssemos aqui a falar de marketing, mas é este o vosso target? Sim, eu acho que passa muito por aqui, quer dizer, no panorama musical português, quer dizer, não só português, mas é um bocado difícil definir o que é que pode ser o nosso target, mas nós sabemos que existe uma quantidade grande ainda de pessoas que gosta de ouvir música, que gosta de procurar projetos novos e diferentes, que não seja sempre, que parece aquela música um bocado igual que toda a gente ouve, pronto. E acreditamos que se calhar muitas vezes fora das grandes cidades, fora de Lisboa, as pessoas até vão, não sei, não queria estar a ser injusto, mas... É como o Canal 2, vê-se porque se quer, não é? Exatamente, exatamente. E isso aí transmite-nos uma sensação muito boa, que é de que o nosso trabalho é muito valorizado. E até agora o feedback que nós temos é que não tenhamos tido recepções excelentes em Lisboa, porque temos, mas também é muito mais disperso, porque é muita gente, não se consegue focar tão facilmente a atenção das pessoas. Quando vamos para fora e tocamos, e as pessoas que nos estão a ver, notamos que existe um muito maior envolvimento do público, existe muito mais consideração à partida, ou respeito, se puder usar, se calhar, essa palavra. E pronto, é muito gratificante tocar fora de Lisboa por causa disso, porque as pessoas dão de facto muito valor à música que fazemos. Ora, sendo sinceros com os nossos ouvintes, a verdade é que estamos a gravar em antecedência esses concertos, ainda que no momento da emissão já eles aconteceram. Exatamente. Ainda que, podemos dizê-lo, no caso do dia 17, esse sim em dezembro, e então é. Dezembro, exatamente. E como efetivamente hoje a emissão é online, nunca se sabe quem estará a ouvir. Exatamente. Pronto, portanto, está feita a apresentação. Ora, no entanto, deixou-nos aqui pistas para algumas perguntas que eu tinha já aqui na Algibeira, e uma delas é esta. Eu disse há pouco que agora se o vosso estúdio, onde gravam, e eu consegui saber, o Bernardo tem o maior dedo dessa componente, portanto, na parte da gravação. E isso tem várias vantagens, compreende-se, como há pouco disse, podia até aqui tornar mais célebre o processo de criação, mas também tem uma que algumas bandas, algumas vezes aqui disseram, foi de que, na busca do profissionalismo, e como têm o estúdio por vossa conta, às vezes parece que a música nunca mais acaba, há sempre qualquer coisa a querer fazer. Ora, explique-me a sua experiência a esse propósito. Não, isso é uma grande verdade, mas nós também já estávamos preparados para sermos confrontados com essa nossa com esse nosso perfeccionismo, ou seja, nós temos que ser um bocado produtores de nós mesmos e impor-nos regras de trabalho, porque percebemos à partida que, como é óbvio, não é, tem muitas vantagens, como disse, mas também tem muitas desvantagens o facto de ser a própria banda, não só a gravar, portanto, a parte mais técnica, mas também a parte da produção. Portanto, se uma música se já está pronta, se não está pronta, se estamos a ser objetivos ou não, e nós procurámos muito, desde o início, os quatro, nós somos muito, portanto, honestos entre uns e os outros, dizemos abertamente as nossas opiniões e somos muito objetivos e até metódicos na maneira como fazemos as coisas. E, portanto, foi uma das nossas preocupações desde o início, foi mesmo fazer com que nós sabíamos que nunca iríamos estar totalmente satisfeitos com as músicas, que há sempre um pormenorzinho que pode ficar melhor, mas também sabíamos que era importante, ok, definir objetivos, definir datas de fim, que foi uma das coisas que nós também procurámos muito fazer, foi definirmos muitas datas para nos obrigarmos a acabar as músicas num sentido de ficarmos contentes, fazer um compromisso entre, ok, não podemos mexer mais e estamos contentes com as músicas. Isso é difícil de gerir, mas eu acho que a parte positiva é que, enquanto essa parte é difícil de gerir e realmente de nos auto-impormos algumas regras, a parte muito benéfica é que também conseguimos resultados muito mais rapidamente e ficamos, se calhar, até muito mais contentes com o resultado final, porque sentimos que tivemos o controle de toda a situação, para o bem ou para o mal, com os erros que possa ter em todo o processo. Nós ficámos, é muito gratificante, e ficámos mesmo muito contentes e estamos muito orgulhosos do álbum que fizemos, porque sentimos que foi feito mesmo com as nossas ideias, foram postas em prática, temos muito orgulho e revemos exatamente naquilo que fizemos. Ora, ainda a propósito das pistas que deixou ficar, há pelo menos aqui outra que não quero deixar passar. E tem a ver, efetivamente, com, há pouco dizia, que as pessoas mais fora, pronto, fora da cidade, não é? Às vezes têm mais a procura e o gosto de procurar pelas coisas. Pronto. Uhum. Isso tem a ver com aquilo que eu queria falar sobre o vosso videoclipe, no que diz respeito, ou melhor, teledisco, mas falávamos em português, a propósito do Animal Farm, sim, que bem cedo esteve youtubado, não é? YouTube, e quem vai à procura de Lotus Fever dá com este Animal Farm. Um excelente trabalho. Eu julgo saber também com a responsabilidade da Maria Bianchi. Da Maria Bianchi, aliás, também vem aqui depois a verter o seu talento na capa e no restante artwork do disco. Exatamente, do álbum. Tendo em conta que este Animal Farm tem aqui espaço para manobra, falarmos também sobre o trabalho de George Orwell, fale-nos de facto de aquilo que vos inspirou para criar o tema e desde logo depois o que é que inspirou a Bianchi para fazer um trabalho tão bom no que diz respeito aqui ao tal teledisco. Antes de mais, obrigado pelos elogios. Ah, mas são merecidos, não são favores nenhuns. Mas nós, neste caso, nós em relação à Animal Farm, era uma música que nós já tínhamos composto há alguns anos até. Portanto, a base da música e a ideia. Nunca nós não na altura foi o Pedro, o vocalista, que veio com a base, não estava ainda muito bem definido que iria ser Animal Farm, mas de facto, que seria associado ao Animal Farm do George Orwell, mas de facto a música começou a evoluir, foi uma música muito trabalhosa, porque de facto nós, especialmente nesta música, demorámos muito tempo a perceber o que é que iria ser o arranjo da música, e as diferentes secções, o que é que iria soar, toda a temática demorou muito tempo até ser ajustado, levou muita volta, e ao longo desse processo todo, que ainda demorou bastante tempo, uns aninhos, portanto, a música foi surgindo, pormenor a pormenor, mais para a parte final, portanto, já quando estávamos agora a finalizar a gravação do álbum e, portanto, os últimos pormenores, é que decidimos que poderíamos, se calhar, ok, a música já era sobre o Animal Farm do George Orwell, porque todos nós tínhamos lido em alturas diferentes, mas todos nós já tínhamos lido aquele livro e tinha sido um livro que nos tinha marcado por uma razão ou por outra. Acho que marca toda a gente. Exatamente, eu também acho que sim. E portanto, houve ali um campo comum que a banda conseguiu explorar e nós, muito próximos já da gravação do álbum, percebemos que fazia sentido, se calhar, investir numa ideia que mais, portanto, assumidamente próxima do Animal Farm, que foi o que nós fizemos. Portanto, a música chama-se Animal Farm, tem o texto, de facto, do George Orwell na música, uma parte do livro, o videoclipe é manifestamente, portanto, sobre o livro. Nós achámos a dada altura que não fazia sentido, se calhar, estar por meias palavras a fazer algo que seria uma metáfora e que, se calhar, poderia ser associado ao Animal Farm para algumas pessoas, e preferimos fazer algo, se calhar um bocado até ao contrário do que costumamos fazer, mas algo com um significado assumido e com, portanto, com uma interpretação assumida. E claro que o teledisco veio da Maria Bianchi, veio ajudar totalmente a pôr em prática esta ideia que tínhamos, que era de visualmente e, portanto, juntamente com a música, com a letra, mas principalmente com a componente visual, poder transmitir esta ideia vincada às pessoas e, se calhar, relembrar um bocado aquilo que algumas pessoas podem já ter esquecido, que é nós gostamos muito do Orwell e é uma pessoa extremamente citada na nossa sociedade, mas parece que às vezes nos esquecemos verdadeiramente aquilo que ele nos quis tentar avisar ou demonstrar. E pronto, acho que é um tema, achamos na banda todos que é um tema mais atual do que nunca, e pronto, o facto de nós próprios nos sentirmos inspirados por, quer dizer, 60, 70 anos depois, por esse livro, e acharmos que teria uma importância e uma atualidade enorme, foi essa um bocado a razão para nós depois termos investido em fazer este conceito do teledisco com a música manifestamente ligada ao livro, quase como se fosse para reavivar a mensagem. E depois então o teledisco? Exatamente, pois o teledisco, nós, a ideia do teledisco surgiu numa conversa entre a banda, portanto nós começámos a pensar que seria muito porreiro fazer, portanto, um vídeo animado, foi logo desde o início a nossa ideia, podia ser um vídeo animado em que tivesse alguma continuidade para prender de certa forma as pessoas, e nós achámos que isso foi bem conseguido. A Maria Bianchi foi uma escolha natural, porque ela já tinha trabalhado connosco no primeiro álbum, na capa do primeiro álbum, voltou a trabalhar agora e fez, portanto, na capa do segundo álbum, e fez também o videoclipe. Nós ficámos mesmo muito, muito satisfeitos, porque foi feito em tempo recorde, eu calculo, nós ficámos mesmo muito satisfeitos com o resultado final. E pronto, foi aqui um bocado o trabalho da criação da história do videoclipe por parte da banda com a Maria, e ficámos, acho que todos, muito contentes com o resultado. O feedback tem sido positivo, a música foi inclusivamente partilhada na página oficial do George Orwell, que foi de facto um bom sinal, e temos neste momento, estamos bastante contentes, e a Animal Farm até agora, nós até optámos por lançar em primeiro lugar o videoclipe com a música, apesar de ser uma música de 5 minutos e meio, creio eu, achámos que seria um bom indicativo do trabalho que nós estaríamos a fazer. Terrifying knee of a horse sounded. All the animals broke into a gallop and rushed into the yard. Then they saw, out from the door of the farmhouse, came a long file of pigs, all walking on their hind legs. It was as though the world was turned upside down. All the sheep burst out into tremendous bleating of four legs good, two legs better. By the time the sheep had quieted down, the chance to utter any protest had passed, for the pigs had marched into the farmhouse. Where the seven commandments were written, there was nothing there now except a single commandment. It ran, all animals are equal, but some animals are more equal than others. After that, it did not seem strange when the next day the pigs who were supervising the work of the farm all carried whips in their trussels. That evening, loud laughter and bursts of singing came from the farmhouse. And yet the animals never gave up hope. Pois bem, e o facto de conseguirem cativar esta, este conjunto de pessoas que vos segue. E a pergunta que impõem esta. Têm uma noção que já há um conjunto de pessoas que estão à espera do trabalho de Lots of Fever e que este trabalho já está a ser ansiado? Eu espero que sim, não é? Claro. Mas não, nós às vezes não temos bem essa noção, no sentido em que nós, quer dizer, nós fazemos música, como é óbvio, para pessoas, não para nós, também para nós, mas como é óbvio, nós temos sempre na cabeça que, claro, que a música, exatamente, alguém nos vai ouvir e eventualmente alguém nos quer ouvir. Daí a perceber que existem de facto pessoas que anseiam, que querem ouvir, a nós ainda nos está a entrar essa ideia, se bem que depois, como é óbvio, é muito gratificante entrar num concerto e ver a casa cheia, exato, ou ver as pessoas que já conhecem as músicas. E pronto, a única coisa que eu posso dizer é, acho que até não é saudável para um músico estar a pensar demasiado, ok, porque como o público vai ouvir e vai querer, e se, o que é que eles vão se calhar desejar, apesar de poder ser, giro e faz bem pensar que, ok, há pessoas que gostam da nossa música e querem ouvir o que é que nós vamos fazer a seguir, por outro lado, nós é que fazemos a música e, portanto, essa pressão, é quase como se fosse uma pressão externa que não é necessária, porque nós vamos focar-nos na música em que fazemos e depois as pessoas irão gostar ou não, conforme aquilo que nós fizemos, não é? Não iremos fazer melhor música por estar preocupados, porque se alguém estará a ouvir ou a gostar. Apesar de tudo, apesar disto, é muito gratificante ver que de facto já existem pessoas que ligam ao nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, e isso, como é óbvio, dá-nos forças para continuar e para continuar a fazer mais música. A propósito do primeiro disco, vieram usar o esquema de crowdfunding, do qual foram bem sucedidos, o que podia ser um risco do primeiro disco. Hoje em dia estão associados à Moon Records. Explique-nos que diferenças possa haver aqui. Aqui a grande diferença tem a ver com a parte da distribuição. Portanto, aqui nós, quando gravámos o primeiro álbum, portanto ainda estávamos muito no início, podemos dizer, e a conhecer muito do que se passava no meio, como é que funciona o meio, nós na altura fizemos a campanha de crowdfunding por uma questão de financiamento do álbum. Conseguimos o valor, foi de facto muito, muito, muito bom, e depois desse valor ter sido conseguido, nós fizemos lá está, uma edição de autor do álbum, que foi, portanto, na altura distribuído pelos nossos meios, não é? Exato. No entanto, entretanto, entrou na equação aqui a Moon Records. A Moon Records é uma editora digital que se propôs a fazer a nossa distribuição digital, portanto, fazer na internet, nas plataformas, no Spotify, em todos esses sítios, a distribuição da nossa música, portanto, e foi aqui entrando na equação, aqui depois já de terem conhecido o nosso trabalho, terem gostado, e de nos terem chamado de facto para fazer parte do roster deles. A diferença é de facto que agora com o segundo álbum foi tudo muito mais automático, portanto com uma editora consegue ser, uma editora digital neste caso, consegue ser muito mais célere e muito mais rápida, claro, a fazer. Já há portas que têm abertas, não é? Exatamente, exatamente. E foi isso, a grande diferença foi essencialmente essa, de a facilidade com que pusemos o nosso produto, neste caso, nas lojas online, em todos os sítios, para as pessoas poderem ouvir as músicas na internet. Pronto, são aquelas pequeninos pormenores de, pronto, do meio, não é? Que no início não se faz assim tanta ideia de como é que se passa, e depois quando se começa a trabalhar e a perceber, vai ser mais fácil fazer isso. Estamos a fazer aqui um aviso à navegação. Estamos a falar com Lotus Fever, no caso o Bernardo Afonso, uma banda que, conforme vão ouvindo ao longo desta conversa, as músicas têm a percepção do tipo de música que fazem. Pode passar, ainda que com algumas adaptações ou um viés, devemos falar que estamos a falar de um rock sinfónico, até de um rock psicadélico. Enfim, que bem saudades nos deixa de há uns anos bem atrás. E isso faz-nos levar, chegar aqui à fase dos desafios. Sabe quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Bernardo, há uma fase que tem três desafios. Está disponível para eles? Sim, claro. Então, vamos até para aferirmos aquilo que vocês ouvem. Imagina, olha muito bem, vieram aqui Viseu, Vila Real, e agora pararam mesmo aqui no Oliveira do Hospital. Vêm fazer aqui um concerto. Sim. E que vos permite trazer convosco duas bandas nacionais. Quem é que vocês iriam convidar? Ok, duas bandas nacionais, assim... Bem, primeiro estou a falar pela banda toda, mas assim, de repente, duas bandas nacionais, eu diria talvez os Sensible Soccers e os Weekend Twins Charlie Brown, provavelmente. Ora bem, Sensible Soccers e o Weekend Twins Charlie Brown, que curiosamente estão em destaque na mesma semana que vão. Portanto, Tem um novo álbum, portanto, nem de propósito. Exatamente. E não foi combinado. E não foi combinado, exatamente. Muito bem. Agora, o desafio é outro. Vem uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz que não precisa de ter no concerto deles a participação dos Lotus Fever. Com quem é que vocês gostariam de colaborar? Isto também é uma pergunta muito difícil. É pedir para escolher uma banda de tantas que nós gostamos, mas não sei, eu neste momento diria que se calhar é um bocado difícil estar a mandar um nome para o ar, mas eu diria Bon Iver, por exemplo. Se Bon Iver ou Justin Vernon viessem a Portugal, fizessem esse convite, acho que seria muito engraçado. agora o terceiro desafio. Este é que dizem que é o mais difícil. Vamos lá. Sim. Imagino que vai haver um distributo, uma banda, um autor nacional e que pedem ao Jota Sotiva para fazerem uma versão de um tema dessa tal banda para entregar um tal distributo. Pois bem, quem é que gostariam de homenagear e com que tema que o faria? É uma pergunta muito difícil. talvez, portanto, um artista português que nós gostaríamos de homenagear. Eu diria, não sei, talvez o B Fachada, talvez uma música do B Fachada, não lhe consigo dizer que música, talvez um Roupa de Estrada, talvez, que é uma música que nós todos na banda gostamos bastante, uma música do B Fachada, e que, porquê? Porque todos admiramos bastante o B Fachada, apesar de tudo não é bem do nosso, da nossa linha musical, mas nós achamos que ele tem uma profundidade e um sentimento, portanto, nas letras que faz, na música que faz, que é, pronto, é de facto espetacular. E se calhar seria um desafio interessante, como não tem assim tanto a ver com a nossa linha de musical, fazer uma versão diferente de uma música dele, que nesse caso até é uma balada ao piano, bastante intimista, mas acho que éramos capazes de fazer uma boa versão daquela música. Roupa de Estrada do B Fachada, aconselho a quem não conhecer que vá ouvir. Yeah. bem diferente. Já falámos aqui sobre a criação da música e há pouco disse, e com toda a pertinência, de que as pessoas ou ouvir, é preciso que se chegue lá a elas, não é? Porque podem gostar ou não, mas é preciso chegar lá. Exato. E você tem o condão de que, não obstante terem aqui a distribuição digital, querem ter o fenómeno físico, querem ter um disco, não é? Que sou hoje em dia um feliz possuidor. Ora, hoje sabemos todos nós do que é a venda dos discos, por várias razões, e uma delas tem, parece, também a ver com a crise, não é? A capacidade que as pessoas têm ou não de comprar a cultura. Mas, provavelmente, estes discos vão chegar aos escaparados, portanto, estão ao pé de outros, agora até à altura propícia, que é a altura de Natal, mas seguramente será através dos vossos concertos que os discos também irão sendo vendidos. É uma coisa que também acontece muito com a vossa banda, não é? Sim, como é óbvio, até porque isto, um mercado de venda de discos, ou para outro, um mercado da música, transfigurou-se, quer dizer, mudou completamente nos últimos anos e, portanto, o paradigma é bastante diferente. Enquanto, se calhar, há 20 anos atrás, a maior fonte de receitas, ou uma das maiores fontes de receitas do músico, seriam as vendas do disco, não é? Hoje em dia é muito mais complicado vender-se um disco, porque as pessoas ouvem música digitalmente, não, muitas das pessoas não querem comprar o disco, está a 10€, seja o que for. Mas, como é óbvio, temos que trabalhar nesse sentido, e acho que é a maneira inteligente de o fazer, e é o que nós temos feito nos últimos anos, é ok, fazer o nosso trabalho num álbum, um disco, correto, e será o nosso cartão de visita para as pessoas saberem se gostam ou não do nosso trabalho, e depois sim num concerto, onde as pessoas à partida para ir a um concerto já gostarão ou terão gostado, achado interessante o projeto, aí sim conseguimos. Ok, as pessoas pagam para ir ao concerto e, se gostarem, pagam pelo disco. E nós achamos que vai ser muito esta a maneira dos músicos trabalharem dois para a frente. Uma maneira de fazer o trabalho, apresentá-lo, e se as pessoas gostarem, depois disso então os músicos irão receber dinheiro com os concertos, com a venda de discos. Mas mesmo a venda de discos será uma coisa, comparativamente com há 20 anos atrás, por exemplo, muito residual, que não é? Mas eu não vejo isso necessariamente como um problema ou por outra. É um problema em certa medida, porque a indústria de facto teve que mudar completamente, é menos uma fonte de receita para os músicos, mas por outro lado também é uma impossibilidade, não dá para lutar contra isso, claro, porque é inevitável, as pessoas vão ouvir música gratuitamente na internet e não vão pagar por isso, na maioria dos casos, é inevitável. E portanto eu acho que a indústria da música tem que saber adaptar-se e vocacionar todos os seus esforços para os concertos ao vivo, lá está. E aí sim poder agarrar o maior número de fãs e fazer, se possível, dinheiro com isso. Como é óbvio, é um trabalho que é moroso e portanto, é difícil, é preciso ter um público fiel e relativamente largado para se conseguir viver, por exemplo, confortavelmente a música. Mas é possível e existe um caminho de trabalho para lá chegar. Agradecer naturalmente ao Bernardo a conversa que teve connosco na Rádio Boa Nova. Eu que agradeço o convite. E já sabe, a porta está aberta, volta e meia, voltaremos a falar seguramente para saber o que é que vocês estão a fazer. Exato, muito obrigado, muito obrigado.